cantar toda a vida. Dedico esse som do coração na melhor safra, Cabernet Sauvignon, a senhorita Lamaison. Apesar dos apesares, da distância, de lares e olhares, te tenho todo o tempo, te tenho no longo segundo, tão longo que confundo breves instantes com a história do mundo. Versos submersos num profundo mar de saudade. Intensidade da nossa verdade me remete à paz e à tranquilidade, e me conforta mais um dia. Agradeço com alegria, escrevo minha história notória de sorrisos e lágrimas, na busca por vitória em todas as páginas, onde as vírgulas são você. Coisas lindas me lembram de que me lembra de coisas lindas. Pessoas passam vidas e desconhecem esse estado de graça. Uns chamam de conversa e outros chamam de chalaça. Eu acho graça, pois o tempo passa e só confirma o valor do que eu guardo aqui sozinho, envelhecendo como vinho e buscando mais sabor. Feliz por abrigar em meu peito tamanho amor. Linda.